Tá livre o pouso agora, pista 10, vento 120 graus, 109, 602. 602, pouso autorizado, pista 10. Tá, 33325, seu solo 43 autorizado, retorno, autopate 4, estacionar frequência livre. Firmando, quem chamou o solo? Cruz, aí com Cruz de Sarado, metendo sentido para curso, vai para o pátio 3, vai ficar bravo. Ok, para o pátio 3, você faça aproximação pelo setor sul, então, e vai chamar para virar para a base pela esquerda, para o pátio 3, após o trabalho do pátio, ok? Ok, tá bravo. Chame para cruzar a sinal da 35. Vou cruzar a sinal da 35, vai ficar bravo. 602, solo 44, 121, 9 solo agora. 602, taxi alfa e reportante da taxi 7 para ingresso. Alfa, reportante da taxi 7 para ingresso. Correto no pátio 5, Silvestre, está livre o cruzamento e base pela esquerda para o pátio 3, que é após o trabalho do pátio. Chame para girar a base. Base do pátio 3 da nossa brava. Salvador, boa tarde, é o Trip 5241, centro da informação Uniform, autorização 370 confirmada. 5241, eu tenho um pré-aprovado 400 nível para conquista. Copia ou aguarda a coordenação? Copia 400, trip 5241. Autorizado com fins nível 400, decola da 10 curva direita no perfil da saída da El, Leda, após Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta, Zulu 16 e segue como rota do plano de voo. Controle em 119 decimal 8 e aciona 5107 no responder, é o trip 5241. O trip 5241 está autorizado 400 para confins, decola da pista 10 com curva à direita no perfil da saída da El, após da El Leda, após o bridge, quando intercepta Pezulu 16, após de acordo com o plano de voo. Controle 119.8, transponder 5107. Cotejamento correto, parte 3, sendo pronto, os pré-acionamentos, trip 5241. Pode chamar quando pronto, trip 5241. No solo, parte 3. Um abraço. Acionamento, voo 1273 no 08. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 203. Deve decolar a pista 17, vento 120 graus, 8 nós. Oscar Bravo está no solo, confirma? Está no solo. Ok, seu solo 50, livre corte, frequência, Bravo. Zulu November decola 5-1 no controle 19 decimal 8-1. Estimativo, decolou 5-2, controle 19, decimal 8, novembro. 19-8, bravo. Já retorno, novembro. Controle Salvador, Eco Zulu, novembro, decolou, mantendo a sua escuta. Zulu, novembro, vai seguir pelos corredores do Nomeu Pés ou segue direto para Porto Seguro? O Eco Zulu November solicita, senhora, DCT, a magnética 215, aguardando a autorização do controle para a sessão 085. Gente, o Eco Zulu November está seguindo, está autorizado, 215 está presente, já acendendo para o 085. Grato, livre a sessão 085, Eco Zulu November. November, quando possível, o seu chamado de pouso. Minuto, November. Ataque de bom no 273, com 188 a bordo, 3 horas e 5 lanterna Campinas. Bom 273, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera pista 90. Ponto de espera torre em 1-1-8-6-6-12, ajuste 90-14, bom voo. Pátio Índia Alfa, quando pronto, 1-2-6-12, obrigado. Boa tarde, boa noite. Aos 3-5 da próxima, senhora. Bravo, confirmando Costa Azul, 500 pés. Autorizado Grupo Sulu, destino Costa Azul, 500 pés, decolagem. Só confirmando, vai decolar a partir do Pátio 3? Consciente, decolagem a partir do Pátio 3, com proa do Litoral Sul. Controle em 1-9-8, a torre em 1-8-6-12 e aciona 0133, nos responde. Agora para acionamento táxi e decolagem, transfere a torre em 1-9-6, o ajuste no 0-4, Romeu Oscar Bravo, com voo. Solo trip 5241 está pronto para push e acionamento PAT 3. Oscar Bravo, prossiga. Queria acionar a chama para decolagem. Então, trip 5241 está autorizado para o pushback de acionamento, atentando apenas a um Robson 44, que está acionando também no Pátio 3, ok? Sim, gente, autorizado para o acionamento, vai observar a movimentação do Robson 44. Noite da presente voadona, descendo para 5 mil pés, ajustado no 0-4. Presente voadona, descendo para 5 mil pés, ajustado no 0-4. Alfa Bravo no 43, Alfa Romeo, vamos falar, tá? Vamos falar. Sérgio Romeu, Alfa Bravo, pode taxar até essa interseção aqui, ok? Fazer a decolagem da interseção com curva direita para interceptar o litoral e falar em fora do solo. Rumo 20 graus, 109. Alfa Bravo. 273, decola 59, controle 1, 9 decimal, 8. 9, 8, boa. Tole, boa noite, Bono 273. Bono 273, boa noite, contato radar na decolagem, suba 360, saída da Euleda Bridge, após 2.000 pés, estou autorizado, curva direita, proje da El. Next, após 3.000, curva direita, proje da El, da Euleda Bridge. Se ao passar a final da 35, chamo o controle de 19 decimal 8, bravo. 18, bravo. 90 a bordo, 3 horas e 10, alterna a vitória. 5241, táxi autorizado via parte principal, taxiway Índia e Alfa, até o ponto de espera pista no zero. Ponto de espera torre em 1 no 8 decimal 6, dúzio, ajuste no zero, no 4, bom voo. Sou 35241, autorizado táxi via pátio Índia e Alfa, até o ponto de espera da 1 no zero, lá 12, 118.6, uma boa tarde. Sul 90, controle. Controle Salvador, Papa Romeu, Roberto Cabravo. Roberto Cabravo, litoral sul, 500 pés, 7 Martel Del Rey. Afirmativo, senhor. Pode utilizar o local de pouso. Pode utilizar o pouso, Roberto Cabravo. Autorizado Guarulhos, nível 360, decolagem da 1-0, curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição B10, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor. Controle em 1 no 1-9 decimal 8 e aciona 5076 no responder, confirmando a aerovia, permite que 5-0. Confirmando a frequência do controle, 119.8, ok? Chame o pronto para o SPEC, treinamento 05, gol no 940. 2 Cabral, check transponder, não recebo nenhum, somente o primário. Cabral, 0133. Recebo somente o primário, check seu transponder. Agora sim, recebo o modo alfa. Salvador, boa noite, é 35241, está no ponto de espera da 1-0, pronto. O 241 autorizado, alinhar e decolar, vento 1-2-0 graus, 8 nós. autorizado a me até falar para o 5241. Zulu November. Patango Eco Zulu November, controle. Lesca Bravo, meu tráfego conhecido é reportado, seu setor tem frequência livre. É. Eco Zulu November, controle. Segue nessa proa 215 até o destino? Afirmativo, senhora. Gente. Autorizado Galeão, nível 360, decola da 10 curva direita, no perfil da saída da El, Leda, após posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Victor, quando intercepta o November 857, segue como rota do plano. Controle em 119.8 e aciona 5111 no transponder TAM 3197. Então, TAM 3197 autorizado, Galeão 360. Decoladão no 0, curva direita, saída da El, lida após voa direto de Deve, operação November 857, segura, Perzulu 16, Grupo, Perzulu no 4, Barbacena. 198 é o controle 5111 no transponder, o TAM 3197. Protejamento correto, confirmando o portão 09. Negativo, 07. O 07, chame pronto para o estiver acionamento, TAM 3197. Chamará quando pronto, TAM 3197. Decola 06, controle 19.8. 19.8. Controle TRIP 5241, subida da EL. TRIP 5241, contato radar no decolagem, suba nível de voo 400. Está presente voa proa de Leda, após Leda Bridge. Leda Bridge. Uno 884, da presente voa Duna, descendo para 5 mil pés, ajustado 1014, número 2 na aproximação. Tem condições de manter high speed?